competição. Mas você tá dando asas pra ela, chances pra ela. E quando vê que eu vou desistir, aí cê vem e dá asas pra mim, chances pra mim. Não aceito e acabou o seu resto de amor. É que eu me amo bem mais dessa vez. Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você. É que sozinho eu também sei viver. E o coração pra me fazer sofrer dá pra nascer. É que eu me amo bem mais dessa vez. Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você. É que sozinho eu também sei viver. E o coração pra me fazer sofrer dá pra nascer. Aí cê vem e dá asas pra mim, chances pra mim. Não aceito e acabou o seu resto de amor. É que eu me amo bem mais, quer saber?